Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos aqui fazendo uma homenagem ao grande David Lynch, grande herói cinematográfico assim, de muitas pessoas, inclusive meu, né, do Igão também. Faleceu agora no começo de 2025. E a gente está aproveitando a nossa temporada de Realidade ou Ilusão, né, que é um assunto bem caro ao Lynch, a vários filmes dele, né, senão basicamente todos. A gente resolveu inserir, assim, sem estar planejado, na nossa temporada, uma conversa sobre A Estrada Perdida, Lost Highway, um filme de 1997, né, com o Bill Pullman, Patricia Arquette, Baltazar Getty, tem o Robert Blake, né, que faz uma figura macabra bem interessante, bizarro. Robert Loggia fazendo um mafiosão. É um filme neo-noir, bem de Los Angeles, assim como o Lynch gostava, né? Um filme que tem bastante a cara dele, né, a estética dele. Um filme bem cool, bem legal. E tem tudo a ver, né, com esse assunto da temporada Realidade ou Ilusão. Então a gente decidiu abrir esse espaço bem merecido pra ele. Mas antes da gente começar a conversar, deixa eu apresentar meus dois co-hosts. Grande Diego Nunes. E aí, rapaz? Tudo bom, pessoal? Feliz de estar aqui. Espero que gostem do episódio. Muito bom. E o Igor de Campos também está aqui comigo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, cavaleiro. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esses filmes oníricos, labirínticos, perturbadores. É isso aí. Eu sou o Felipe Sobreiro. Então, né, antes da gente começar a falar do filme mesmo, né, das impressões e da história, deixa eu perguntar para vocês, né, o que vocês têm feito, o que vocês têm assistido ultimamente, como é que vai a vida cultural / cinematográfica aí. Igão, por exemplo, você, o que você tem assistido de bom ou de ruim? Eu não sei porque eu me submeto a certas coisas nessa minha vida, né, talvez, né, no meu processo de análise, né, eu descubro que no fundo eu sou um grandíssimo masoquista, eu assisti recentemente o famigerado Emília Pérez, e eu tenho que dizer que eu tive tanto prazer em assistir esse filme quanto eu tenho prazer em ler uma notícia sobre bala perdida no Rio de Janeiro, ou descarrilhamento de trem, ou avião caindo em ônibus em São Paulo. Me deu o mesmo tipo de satisfação, hashtag só que não. Em minha defesa, eu tenho que dizer que eu fui muito de coração aberto, assim, eu tentei o máximo possível desconsiderar. Não, você já era familiar com o diretor, né? Eu acho que isso foi um dos pontos que te interessou, né? O Odriar, não é? O diretor desse filme. Isso é Jacques Audiard, que eu acho que em português tem uma sonoridade boa. Odiard, né? Jacques Audiard, porque eu odeio ele, assim. Eu tinha um pouco de respeito por ele, porque eu tinha dirigido alguns filmes. Eu não assisti toda a filmografia dele, mas ele fez uns filmes que eu achava bem interessantes, né? Ele fez um filme de suspense alguns anos atrás, há muitos anos atrás, com o Romain Duris, né, chamado De Tanto Bater Meu Coração Parou, que eu acho lindo esse filme. Fez O Profeta também, que eu acho um filme interessantíssimo, né? Foi aclamado pela crítica, né? E eu fui, realmente assim, eu fui de coração aberto querendo gostar. Não apenas eu fui de coração aberto querendo gostar desse filme, mas assim, eu já sabia da polêmica, das polêmicas em torno desse filme, então eu fui assim, vocês me conhecem, né, cavaleiros? Né? Eu sou uma pessoa que sou imbuída de um certo desejo satânico, né, de negar e contradizer, né, então eu fui assim, quase que esperando gostar desse filme, porque eu tava sendo expectativa de soltar uma bomba aqui no podcast. Pois é, então, Emília Pérez é uma obra-prima, ninguém gostou, mas ninguém sabe de nada, sabe? Eu realmente queria ter esse momento, mas aí, infelizmente, eu tenho que fazer coro com aquelas pessoas que não gostaram desse filme, porque polêmicas à parte, né, assim, tirando o fato, né, de que ele foi feito por um bando de gente fela da puta, incluindo a própria atriz principal do filme, né, que faz o papel título, é um filme ruim, é um filme mal feito, mal escrito, mal atuado. Não, vamos ser justos, a Zoe Saldanha, ela consegue fazer um bom trabalho. Eu queria só sublinhar essa palavra, um bom trabalho, nada de especial, nada de extraordinário, sabe, dentro das limitações que ela teve, né, por conta de um roteiro muito superficial e de uma encenação muito constrangedora de cenas musicais ruins. E eu acho que a única coisa extraordinária que esse filme tem é que ele foi indicado a 13 Oscars. Como é que um filme desses é indicado a 13 Oscars? É uma telenovela ruim da Rede Record, com uma trama absurdamente cretina, de um cara que faz a transição de gênero pra depois se tornar uma espécie de santa popular no México. Meu Deus do céu. Tipo um Fernandinho Beira-Mar, né, sei lá, um Maníaco do Parque, né, faz a cirurgia, muda de pessoa e aí já tem uma segunda chance, né, virou uma pessoa santificada, boa, né, perdoados todos os seus crimes. Porra, não é assim, né? Você imagina que o Fernandinho Beira-Mar, né, matou a sua família, mas aí, anos depois, ele se torna a Dona Onete, e a Dona Onete, né, ela vai achar os corpos da família, que ela mesma fez desaparecer anos anteriores. E aí você vai amar a Dona Onete, sem saber que ela já foi o Fernandinho Beira-Mar. Sabe, é essa a premissa do filme. Sabe, eu achei isso de homens, pelo amor de Deus, eu sou um meio adulto. Sabe, como é que vocês esperam que eu engula isso a seco? Sabe, isso é muito horroroso. Isso é muito horroroso. Uhum. É, eu sei que no México foi hiper odiado, né? Porque essa realidade dos narcos lá no México é bem violenta e bem constante, né? Desaparecimento, morte de criança, decepar braço. Não é um pirata romântico, uma figura, um criminoso meio, né, meio século XIX, assim, aquela coisa, né? Um vilão, né? Que vai se reconstituir. É uma coisa... É um mal bem pesado, né? Não é uma... Exato. Não é uma figura redimível facilmente. Assim, né? Parece que não tinha ninguém mexicano envolvido na produção. Eu tô curioso pra ver de tão bomba que é, mas eu ouvi falar também que é. Você me falou pra eu não perder tempo, mas eu tô curioso. Volta e meia aparece um musical bomba desse, assim, que é só ver pra crer, né? Porque não tem outra, né? Não, exato. Você não vai gostar, mas é incrível. É incrível. É, não sei. Eu recomendo então que vocês assistam, né? Porque é uma experiência incrível assistir Emília Pérez, né? Para o bem e para o mal. Eu acho que totalmente para o mal. E isso que você falou, Filipão, assim, perfeito, né? Isso deixa você questionando, inclusive, a moralidade das próprias pessoas que realizaram esse filme. Assim, o que a Netflix tem na cabeça? Assim, sabe? O próximo filme vai ser o quê? Uma comédia romântica, né, em Auschwitz? Ou então vai ser, vamos fazer uma comédia musical, né, para crianças que se passa na faixa de Gaza? Pelo amor de Deus, sabe? Você vai fazer um filme desses, que é um romance, enfim, musical, com pano de fundo a crise dos desaparecidos no México por causa do narcotráfico? É realmente questionável isso. Mas, assim, enfim, questões morais à parte, né, o que é difícil. Ainda assim, o meu ponto principal é um filme ruim porque ele é mal escrito, ele é mal feito, ele é mal editado, as músicas são ruins. Isso porque, eu tenho que dizer, eu sou uma pessoa que gosta de musicais, eu gosto de filmes musicais. Não é meu gênero favorito, mas eu aprecio, sabe? Alguns dos meus filmes favoritos são musicais, então, assim, eu não tenho nada contra musicais. E eu achei as músicas do filme ruins, as danças são ruins, não tem nenhum tipo de organicidade, assim, sabe? Tipo, as músicas, elas parecem que elas não cabem na trama direito, assim, elas começam muito de repente, assim, não tem um motivo, né, do filme ser musical, mas, assim, enfim... Não quero dar muito palco, já dei, né? Mas, assim, não quero dar mais palco pra esse filme, porque hoje a gente tá aqui pra falar do David Lynch, que é um dos meus cineastas favoritos. Então, eu espero que a todos e todas que estão nos ouvindo, que vocês assistam Emília Pérez e que vocês esqueçam depois que assistiram. Ou não, né? Não sei, né? Lembrem disso o resto da sua vida, pra não cair de novo nesse erro, né? De que filmes indicados ao Oscar são necessariamente bons. A gente sabe que não são. Pois é, mas então, falando de indicado ao Oscar, né, melhor atriz principal, eu queria perguntar pro Diegão, né, que já até me deu um teaser, assim, de algo que ele assistiu recentemente. Mas você não precisa falar obrigatório desse filme, mas eu sei que você assistiu, Ainda Estou Aqui, não é, Diego? É, eu assisti, eu fui, assim, um pouco tarde, né, pra ver esse filme, foi só assistir esse filme na sexta-feira passada. Já tá um tempão no cinema, né? E eu tava assim um pouco... Assim, eu tava suspeitando um pouco da unanimidade desse filme, né? Eu tava meio assim, desconfiado. Mas de fato, ele confirma e excede as expectativas. É um filmaço. É um filme belíssimo. Ao contrário do Emília Pérez, é um filme bem atuado. É um filme com a direção de arte muito bem feita, bem editado. E é um filme sensível. É um filme feito claramente por um diretor profissional maravilhoso, que Walter Salles, ele realmente se confirma como um grande diretor brasileiro. Que, inclusive, a diferença do Emília Pérez, eu acho que eles têm muito conhecimento do que eles estão falando, né? Nesse filme do Agora Estou Aqui, né? A contraposição ao que o Igor assistiu. Exatamente. O Walter Salles, ele conheceu a família, né? Ele conheceu o Rubens Paiva, né? O filho, o Marcelo Rubens Paiva, que escreveu Feliz Ano Velho, tá? E é um filme centrado numa personagem feminina, né, na mãe da família. E realmente a interpretação da Fernanda Torres é magistral. Ela merece esse spotlight que ela tá agora. Sabe, ela tá praticamente a rainha do Brasil e ela realmente merece. Ela tá espetacular no filme. Tem cenas assim impactantes, fortíssimas, que ela faz de uma maneira muito bem feita e muito pouco over, sabe? Tem uma cena, por exemplo, que ela volta de passar dias e dias e dias sendo questionada, né? Presa numa prisão lá que os militares usam para torturar e para questionar e para interrogar. Ela fica uns vários dias, né, nessa prisão. E aí ela volta e foca. Ela, assim, quando ela vai tomar banho, né, a primeira coisa que ela faz quando ela chega em casa de madrugada, né, ela checa para ver se as filhas estão e o filho estão bem, se estão dormindo lá direitinho. E ela vai no banheiro e se olha no espelho. E essa cena, se olhando no espelho, me arrasou, me acabou comigo, assim. Sabe? Nossa! E a atuação dela é super sutil, micro, igual a atuação da Fernanda Montenegro no final, que todo mundo fala que, de fato, ela faz uma micro atuação, assim, incrível. Muito, muito, muito pouco ela toca o seu coração. com 90 e poucos anos de idade, né? Já no início de Paiva já tava com a verdadeira, né? Tava meio senil, né? Tinha... Então ela não se comunicava direito, né? Mas tem um... ela tem um entendimento que você identifica que ela tá entendendo o que tá sendo falado, né? Ela tava com 15 ou 20 anos com Alzheimer já, né? Mas aparece ela assistindo uma reportagem sobre a ditadura, né? Sobre os desaparecidos. E aí cita o nome do Rubens Paiva, né? Aí ela dá uma... ela volta muito, assim, singelamente, assim, muito sutilmente à realidade, por um breve momento. E aí é muito bonito. Uhum. Então, é um filme obrigatório mesmo, de fato. Legal. Essa representação de época, assim, do Rio e tal? Espetáculo! Nossa, eu me transportei pra lá, assim, é muito bonito, é um filme dourado, com sol, assim, realmente se sente ali, recursão de época muito bem feita, o apartamento, a direção de arte, a biblioteca da casa, assim, é tudo muito, muito bem cuidado. É um filme muito bem produzido. Claro, né, o Walter Salles é um dos homens mais ricos do Brasil, é a família dele, né, mas ele usa bem o dinheiro que ele tem. É um excelente filme. Que legal. Então aí, fica uma dica para os ouvintes e uma antidica, né? De dois filmes cotados ao Oscar, inclusive na categoria de melhor atriz principal. E eu tô com pouquíssimo tempo, bem correndo atrás do trabalho e tal, não tô vendo muito filme, muitas coisas. Mas eu, coincidência, o episódio de hoje, né? Tipo, falando do Estrada Perdida e tal, eu tava pesquisando filmes assim que tocam com assunto parecido e eu resolvi assistir um que eu, desde a época que ele estreou no cinema, eu sei que é um filme ruim, todo mundo falou muito mal na época, mas eu fiquei curioso. É o Identidade, do James Mangold, um filme de 2002, 3 por aí. Tem um elencão gigante, é John Cusack, é Amanda Pitt. E é um filme assim, que você sabe o twist dele, é um filme ridículo, né? A trama dele, não vou estragar pros ouvintes, mas o que eu quero deixar pros ouvintes é que, acabado o filme, eu assisti, eu falei, cara, esse é um exemplo perfeito de um filme onde o roteiro é ruim, mas todos os outros elementos do filme eu achei bons. Eu achei o elenco bom todo. O cenário, o set onde a ação acontece, tipo, num hotel perdido, um ambiente meio liminar, assim, é legal. Chuva o tempo todo, a trilha é legal, a fotografia é legal. É um filme que, se fosse feito esse mesmo roteiro filmado hoje em dia, pra, sei lá, pro Prime, pro Netflix, seria um filme escuríssimo, você não ia ver nada. Ia ser só uns atores zero carisma, né, nenhum. As garotas de 25 anos fazendo todos os papéis lá, ou a tendência que tem. Então, eu achei legal ter visto um filme de 25 anos atrás que é uma produção média, assim, o roteiro é ruim, objetivamente, mas como é bem feito, e realmente o James Mangold, né, que na época eu acho que ele só tinha feito aquele Copland, que é um filme bem recebido, né, que tem o Ray Liotta também, que tá nesse Identidade, ele realmente tem um potencial bom, ele é um bom diretor, ele, inclusive, agora esse ano que a gente tá gravando aqui, ele tá com esse filme do Bob Dylan novo, né, que é, não sei o que, um estranho, sobre o Bob Dylan com o Timothée Chalamet, dizem que é um bom filme, então eu acho que mostra que às vezes, o roteiro não é tudo, né? Eu dei 2 estrelas de 5, né? Então, 4 de 10. Então, não é um bom filme. Mas eu apreciei todos os outros elementos, né? Um elenco bom, a produção boa, a música boa, a cinematografia boa. Tudo bom, exceto a história, que é uma porcaria. E realmente, nem se compara ao nosso episódio do dia, que é o Estrada Perdida. Então bora começar a falar do próprio episódio de hoje mesmo. Igão, qual é a sua história com esse filme que a gente cogitando assim, filme do Leite para homenagem a ele? Um ouvinte sugeriu, mas você também falou que era uma escolha boa pra gente. Deixa eu até mencionar o nome do nosso ouvinte, Murilo, que é Murilo Barbante no Instagram, que segue a gente. Ele recomendou A Estrada Perdida para a temporada mesmo, né? Inclusive, eu acho que ele falou, não sei se foi... foi no dia que o Lynch faleceu, em janeiro, no perfil do Instagram, eu compartilhei um vídeo lá, uma história, e ele respondeu com esse comentário, né? Recomendando o Estrada Perdida. E você, Igor, você tá de acordo com o Murilo? E qual é a sua história com esse filme? Totalmente de acordo com essa escolha do Murilo. Murilo, muito obrigado pela sua sugestão. Eu adoro esse filme. Eu adoro esse filme desde quando ele saiu. Eu assisti esse filme assim que ele foi lançado em locadoras aqui no Brasil, em 1997. Eu tinha 17 anos. Eu já conhecia o cinema do David Lynch. Já tinha assistido O Homem-Elefante. Já tinha assistido Veludo Azul. Já tinha assistido Duna também, que foi um filme que eu vi quando eu era pequeno. Então eu já era um fã do David Lynch. Fiquei ainda mais fã com Estrada Perdida. Eu acho uma pena que o Estrada Perdida, ele é uma espécie de primo pobre, né, dessa trilogia mais abstrata, né, do cinema neo-noir do David Lynch. Então tem o Mulholland Drive, tem o Inland Empire, que são filmes... É o Império dos Sonhos. Império dos Sonhos, né? Assim, é, os títulos aqui no Brasil não tem muita curiosidade. Devia ser Estrada dos Sonhos, para ter a trilogia dos sonhos, né? Estrada dos Sonhos, Cidade dos Sonhos, Império dos Sonhos. Né? Pronto, né? A gente lança agora essa ideia aqui, Estrada dos Sonhos, Cidade dos Sonhos e Império dos Sonhos. Império. Exatamente. Ou seja, a coisa vai crescendo, né? Antes é só uma estrada, aí depois aumenta para uma cidade inteira e agora é um império vasto. Mas, bom, enfim, eu vejo que pouca gente fala, né, do Lost Highway. E eu acho injusto porque eu acho um grande filme, assim. Foi o filme que, de fato, me fez apaixonar pelo David Lynch. Como eu já tinha dito, eu já gostava muito dele antes, né? Gostava muito de todos esses filmes que eu já mencionei. Mas eu acho que foi o Lost Highway que me deu algum tipo de clique, que virou a chave em mim, que me fez pensar, cara, é isso. Eu me reconheci muito, sabe, no filme, no sentido em que muitas das coisas que eu gostava já foram meio que validadas por esse filme. Então, da fotografia, a estética neo-noir, as músicas do Rammstein, do Marilyn Manson, trilha sonora do Trent Reznor, do Nine Inch Nails, música tema do David Bowie. Então, até mesmo o visual do Pete Dayton, o personagem Pete Dayton, assim, é aquela coisa meio suburbana, mas com jaqueta de couro, meio biker, meio rocker dos anos 50. Tudo isso eu tinha na minha adolescência. Eu era fascinado com isso. Eu era fascinado com esse mundo estético proposto e mostrado pelo filme. Então, assim, é um filme que eu gosto muito, ele me influenciou muito o meu gosto cinematográfico, especialmente algumas cenas que a gente vai comentar depois, né, especialmente o Mystery Man, né, do Robert Blake. A gente vai falar sobre essa cena, que é uma das minhas cenas favoritas, eu diria que é uma das minhas cenas favoritas ever da história do cinema, de todos os filmes que eu já vi. Eu amo de paixão essa cena. Muito ansioso pra falar especificamente sobre esse filme que mora no meu coração, e não quero ser breguinha, mas eu tenho que ser. Quando eu falo David Lynch, é meu cineasta favorito. Muito provavelmente meu cineasta favorito. Eu que não gosto de colocar os meus cineastas favoritos em ranking, mas não é, e também não é porque ele faleceu, porque realmente eu vi que eu senti muito a morte dele de uma forma que eu não esperava sentir. E eu tenho reassistido os filmes dele, tenho reassistido Twin Peaks, inclusive, né, essas últimas semanas. A obra do David Lynch tem um lugar, sabe, na minha vida de cinéfilo, que eu acho que nenhum outro cineasta tem. Triste, mas feliz por estar falando desse filme aqui hoje com vocês. É, o homem passou, mas a obra dele tá toda aí, né, pra ser vista e revista e analisada, e daqui a 100 anos acho que as pessoas vão estar descobrindo ele. Sem dúvida. Um cara bem único, assim, né? Mas e você, Diegão, qual é a sua história com a Estrada Perdida, especificamente? Ou com o David Lynch geral também? Então, eu assisti esse filme na época que saiu. Eu não, acho que não foi ao cinema, mas foi vídeo logo depois que o vídeo chegou na locadora. E na época eu não conhecia quase nada de David Lynch. Admito, confesso. E aí, realmente, achei o filme muito confuso, não entendi. E eu acho que até devo ter parado na metade. Não me lembro muito bem. Mas, reassistindo agora o podcast, acho que talvez tenha sido a primeira vez que eu vi o filme. Eu senti como se fosse a primeira vez. Eu tinha vagas lembranças, flashes, especialmente da parte com Bill Pullman, mas foi praticamente a primeira vez que eu vi, né, de fato, o filme do início ao fim. Bem focado, bem concentrado. Por exemplo, o podcast, né, desde que a gente começou, vocês me ajudaram muito a reapreciar a obra do David Lynch, né? Quando a gente fez o nosso episódio sobre Cidade dos Sonhos, o filme ele tomou vários significados que não tinham para mim. A discussão me enriqueceu tanto, né? A minha apreciação pelo filme. Então, e eu já gostava muito do Homem-Elefante. Sempre achei um filme lindo, né? Recomendação do Igor, com certeza, claro. Né? O Igor, ele sempre me educou nesse sentido, né? Eu sempre me... Ainda mais jovem, eu resisti muito a essa questão da falta de linearidade, a falta de enredo claro e a falta de, sabe, de causa e consequência nos filmes de David Lynch, né? E esse hermetismo que os filmes dele têm. Eu sempre fui resistente, né? Então, a minha apreciação pelo David Lynch tem sido bem gradual, né? Hoje em dia, eu reconheço ele como genial, com certeza um artista, né? Talvez um artista o diretor que mais aproximou o cinema das artes plásticas, das artes visuais, assim. Ele realmente, ele era artista também, né? Ele era pintor, né? Então, como Elefante, eu já gostava muito. Mas eu não acho que esse filme, A Estrada Perdida, seja um grande filme dele, assim. Eu acho que é um bom filme, eu gostei, achei bem cool. Eu acho que é um filme com uma atmosfera bem, muito bem criada e muito cara do David Lynch. Eu concordo com o Felipe, é um filme que também é muito Los Angeles, né? E bem anos 90, eu acho que é um filme, como por ser do David Lynch, é um filme atemporal, é um filme que pode ser visto, né, em qualquer época, ele não vai datar. Mas ele também tem muita coisa da época, né? Eu acho que realmente isso que o Igor notou, da trilha trilha sonora e do vestuário e do cenário e os temas, alguns temas, né? Eu achei bem daquela década. Dá pra retirar muita coisa, né? São muitos elementos. Mas eu achei assim, não me super interessou um filme, porque meio que já talvez começando a discussão sobre o filme, eu li que a origem do desejo dele de fazer esse filme veio por conta do caso do O.J. Simpson, que estava muito forte na época. Muito, muito forte. Era um grande acontecimento na mídia americana, mundial, o assassinato da mulher do O.J. Simpson, que foi a julgamento e durou muito tempo e foi televisionado e todo mundo assistiu o julgamento, né? É, começou na perseguição, né? O acompanhamento televisionado desde a perseguição até o julgamento todo, né? Foi uma farofa midiática, assim, né? Ficou muito claro, né? Que foi o O.J. mesmo que matou a mulher, mas ele foi inocentado e tudo, né? Isso tudo pra dizer que realmente a Estrada Perdida tem esse tema muito forte, né? Que é sobre um homem que está numa relação com uma mulher que ele ama muito, que ele é enlouquecido por essa mulher, mas ele tem algum tipo de rancor, de raiva, de ressentimento dela e de ciúmes, e ele é muito possessivo e acaba matando a mulher. Mas isso tudo é ambíguo, não tem uma cena, a não ser que eu esteja muito enganado e não vi o filme direito, mas não tem a cena que ele mata a mulher. É muito implícito, né? É muito... Só o vídeo. Você vê só o vídeo, né? Aquele vídeo que o senhor, que o homem misterioso filmou, né? Ele mesmo parece que não tem noção desse fato, né? Ele tem muito essa relação entre um homem enlouquecido por uma femme fatale, por uma mulher meio sereia, meio monstra, que seduz e seduz e seduz, né? Mas nunca realmente tá lá disponível de fato pra ele, assim, não corresponde, sabe? Que é a Patrícia Arquette, a atuação magistral da Patrícia, e linda, né? Maravilhosa na época. E esse tema, de fato, não me despertou grandes emoções nesse ponto, não sei porquê. Pessoal, é um filme muito bom. Quem gosta de David Lynch realmente é um banquete. Deixa eu só falar pro Simo meu, que eu vi uma vez só, achei legal e tal, mas também não fez tanta impressão. Eu, quando vi o Mulholland Drive depois, esse me impactou bem mais, assim. Eu senti que, nessa última vez agora que vi pro podcast, que ele tava fazendo, tipo, um ensaio, assim, de temas que ele ia desenvolver mais ainda no Cidade dos Sonhos. Ele tá lidando no Estrada Perdida. Mas o que mais me chamou a atenção é realmente como esse filme é atmosférico, como ele é cool, né? Da abertura dos créditos iniciais até o final do filme, talvez seja o filme mais cool, mais legal, assim, do Lynch, né? De estilo, né? Filme mais estiloso, filme mais atmosférico dele, que fala dessa estética de Los Angeles dele, que ele gosta muito, de essa coisa meio rock and roll, assim, né? Tem um filtrado, né, pela época, né? Não é um filme de época, mas tem esse elemento americano, né? Do filme noir, que é bem próximo do Lynch também. Eu achei ele, como um filme noir, muito legal, que não fecha as cordas direito, os fios das meadas, assim, mas que meio que não interessa, sabe? Desde que o Lynch faleceu até agora, eu li a autobiografia toda dele, li aquele filme sobre o processo criativo dele, né, de Pegando os Peixes, né, que ele fala de meditação e tal, e a aproximação que ele tem, especialmente nesse filme, é bem estética. Eu achei que é o foco dele mesmo nesse filme. Então você perdoa muita coisa, né, de trama ou não, o fato que as coisas não têm explicação não interessa, não interessava pra ele, as motivações dele eram puramente de imagem, né. Eu achei bem claro nesse filme. Por exemplo, tem uma hora que tem uma cabana pegando fogo lá, isso foi feito improvisadamente. Quando eles filmaram a cena toda, no final, eles falaram, por que a gente não queima essa cabana aqui? Aí eles filmaram e passou de volta pra trás, né? E aí inseriu no filme. Então, ele vivia muito nesse... aberto às possibilidades, né? Então, as pessoas que querem um filme que amarra tudo e explica e simboliza isso aqui, significa isso, aquilo lá significa tal coisa, às vezes nem tem sentido, né? Não é nem que o Lynch não quis dizer, mas que era puramente estético. Eu acho que nesse sentido você não pode negar que é um filmão, né? Mas acho que quanto aos teminhas que ele lida e tal, de personalidade, de duplicidade, eu acho que ele tava esboçando um pouco coisas que ele ia passar mais a limpo, né? No filme seguinte dele, né? Que é um filme que eu acho obra-prima, né? Mas é isso, né? Eu vi uma vez só, vi uma vez agora pro podcast, eu achei muito legal. Só pra passar por cima muito rápido da trama do filme, é esse músico, né? Músico de jazz, saxofonista, né? Que é o Bill Pullman, que é o Fred. Ele tem um caso com a namorada, a mulher dele, que é o René, que é a Patricia Arquette. Em algum momento ela morre, eles começam a receber umas fitas VHS na casa deles, de alguém que tá entrando lá e filmando, não sei o quê. Ele é bem ciumento com ela, ele tem suspeitas dela, ele deseja, mas ele tem uma relação meio de possessão com ela. Eventualmente, numa dessas fitas que eles chegam, que mostra a casa deles por dentro, tem ele matando ela, a polícia prende ele. Enquanto ele tá preso, de uma maneira meio mágica, simbólica, inexplicável, filosófica, de alguma maneira, ele deixa de ser ele e vira uma outra pessoa. Esse Pete, que que é um cara mais jovem, um mecânico. E não é que a cara dele mudou e ele continua sendo ele. Ele virou outra pessoa, com outra história, outras memórias, né? E esse Pete sai da cadeia, né? Porque ele não tem por que estar preso. E ele acaba conhecendo a mulher de um mafioso lá, que também é a Patricia Arquette, uma outra mulher loura em vez de morena. E tem todos esses tipos de... Falando em Patricia Arquette, né? Tem os arquétipos do filme noir. Damas fatais, criminosos, polícia... gente acusada de crimes que não ou sim cometeram. Então esses tropos, né, esses assuntos de culpa, ciúme do filme noir, estão bem presentes no filme todo, né? E aí, eventualmente no final do filme ele volta a ser ele mesmo de novo, e ele tem uma relação com um homem que, esse cara que ficava filmando a casa deles, é uma figura meio demoníaca, meio pesadelo, que vai e volta, aparece, é uma figura que não é explicada. Tentando explicar a trama do Lost Highway é meio absurdo, né? É um filme que não é linear, é um filme que não tem um sentido claro, então o que a gente mais pode falar é da vibe dele, da atmosfera que a gente já mencionou, mas tem uns temas, né? Tem uns tópicos, assim, que eu acho que são assuntos que o filme toca, por mais que não tenha um desenvolvimento, né, de chegar numa conclusão e tal, mas são assuntos que o Lynch, ele toca, né? Então eu queria começar puxando esse da memória, né? Que tem uma hora que a polícia tá interrogando, né, o Fred, né, dessas fitas que eles estão recebendo, antes dele ser acusado de qualquer coisa, e o Fred diz pra ele que ele gosta de lembrar das coisas do jeito dele, e o cara pergunta como assim, ele diz, não me interessa como as coisas aconteceram, eu gosto de lembrar das coisas do meu jeito, né? Eu acho que isso é um dos grandes temas desse filme, né? Essa é como você vê a sua própria vida e você edita suas memórias, sua própria personalidade, né? Não, quem é você realmente, né? Esse filme tem esse tema óbvio, né? Do quem é o protagonista, quem é esse menino, quem é esse saxofonista, até que ponto você poderia viajar e dizer que o Pete, o mecânico, é tipo uma imaginação do saxofonista ou não. É, mas meio que não interessa, né? O que vocês acham desse assunto, né? De memória, identidade. Por exemplo, o Igor, assim, como um dos grandes temas do filme, identidade, memória, lembrar das coisas do jeito que você prefere lembrar elas. Assim, eu também gosto de lembrar das coisas da forma como eu as lembro. Tanto é que eu sou meio resistente a usar telefone celular, câmera, ficar gravando, né? Eu não fico tiktokizando a minha vida, né? Instagramando a minha vida. De vez em quando eu caio nessa bobagem de fazer isso, né? Mas assim, eu não gosto muito disso. Eu gosto de lembrar das coisas do meu jeito. Mas essa questão da indecifrabilidade, que é muito discutida, né? Pô, Estrada Perdida é um filme que não tem pé nem cabeça, não faz sentido, né? É realmente uma Estrada Perdida que sai de lugar nenhum e vai pra nenhum lugar, né? Eu, assim, me permito discordar um pouquinho, porque, assim, eu tenho convivido com esse filme já tem alguns anos. E é claro, assim, em um primeiro momento, ele parece um filme sem pé nem cabeça. Mas eu acho que o David Lynch, ele é um desses cineastas que tá na escola do Hitchcock, né, de cinema. Ou seja, ele gosta de enganar a plateia dele, ele gosta de meio que levar a plateia dele a acreditar que, olha, eu tô contando essa história, ou então o meu filme é esse tipo de filme, sendo que no final das contas não é. E o próprio David Lynch, assim, apesar dele ser muito resistente em dar explicações sobre os filmes dele, ele ao mesmo tempo também, em várias entrevistas, ele muito categoricamente, muito calmamente também já afirmou, olha, tem uma explicação sim, é só você assistir o filme. Eu lembro dele estar falando sobre isso quando ele foi entrevistado a respeito do Mulholland Drive, do Inland Empire, né? Eu não lembro especificamente dele falando a respeito do Lost Highway, mas eu não sei, senhores, por favor, discordem ou concordem comigo. Eu acho que tem uma explicação, e é uma explicação, que nem é muito original, assim, é uma explicação que foi dada pela Patricia Arquette, né, na ocasião de uma entrevista que foi feita com ela, né, quando perguntaram pra ela como é que foi esse desafio de interpretar duas personagens, como é que é isso no filme, e ela meio que sintetizou o filme de uma forma que eu acho que é, sabe, bem lúcida, e eu concordo com ela, assim. O filme, Estrada Perdida, é a história de um cara, Freddie Madison, que é um saxofonista, como o Felipe já tinha falado, que ele comete um crime, ele é perseguido pela consciência culpada dele, de que ele cometeu um ato terrível, e aí ele foge para um mundo de fantasia em que ele tem uma outra personalidade, que é o Pete Dayton, mas são a mesma pessoa. E o próprio David Lynch, ele dá indícios disso. Não sei se vocês repararam, mas em vários momentos, Bill Pullman e Balthazar Getty, ao longo do filme inteiro, em vários momentos diferentes, eles se olham no espelho. E eles meio que se espantam com o fato da imagem deles estar sendo duplicada na frente de um vidro de ônibus, de uma vitrine, de um espelho retrovisor de carro. Essa questão da bipartição de um mesmo personagem é uma coisa constante. Eu, pra mim, sabe, tenho que... Sim, o Pete Dayton, ele é o Fred Madison. Não tem dúvida quanto a isso. Mas o que o Fred Madison, ele tenta escapar pra esse mundo de fantasia como uma forma de fugir justamente da realidade. Só que o que acontece com ele é a mesma coisa que acontece com a personagem da Naomi Watts no Mulholland Drive. O personagem comete um ato terrível, foge para um mundo de fantasia, mas aí descobre que a fantasia é mais terrível do que a realidade da qual ela vinha escapando, sabe? Ou então a fantasia se tornou um pesadelo. E aí esse personagem volta a fugir, faz uma segunda fuga, mas só que de volta para a realidade. Mas aí já é tarde demais e a realidade já se tornou uma tragédia. Que é o que a gente vê no final do filme, né? Quando o Pete, ele desvira o Fred. E aquilo é o Fred voltando para a realidade. Tem uma cena engraçada, quer dizer, uma cena curiosa, assim, sabe? Só pra meio que argumentar a favor dessa tese. O Pete, ele tá consertando um carro, né? Ele trabalha de mecânico, né? Numa garagem. E aí tem uma música tocando no rádio que incomoda ele. Quem, inclusive, tá escutando essa música é o Jack Nance, que faz o papel principal do Eraserhead, que eu acho esse ator divertidíssimo. Né? Ele tem outros filmes do Lynch também. Último filme dele, né? Último filme dele, né? Infelizmente, né? Grande Jack Nance. E o Pete, ele levanta pra desligar o rádio e ele fala, eu não gosto dessa música. E a música que tá tocando é a mesma música que o Fred Madsen tá tocando um saxofone no começo do filme. É, aquele... É um S-Jazz, assim. Bem doidão, né? Que o Jarwood, imagino, deve estar colocando agora. Exatamente. Como é que é, Filipão? Faz aí o S-Jazz. Como é que é o som do S-Jazz? S-Jazz nunca foi tão erótico, né? Quanto boca de Felipe Sobreiro. Então você vê que qualquer coisa que lembre o Pete do Fred, ele já bloqueia, ele já sente uma dor de cabeça, ele já fica tonto, ele já não gosta. Então pra mim isso é um indício de que são a mesma pessoa. Só que são a mesma pessoa numa personalidade dissociada. No final das contas, ele não consegue mais viver esse mundo dissociado dele, né? A gente pode falar, inclusive, né? Que mundo de fantasia é esse para qual o Fred Madsen tenta escapar, né? Na hora de fugir, né, da realidade, né? Um mundo repleto de gangsters e cafetões, né? E homens misteriosos e tudo mais. E aí ele volta a ser ele mesmo. Ele mata o Mr. Eddie. E aí o final do filme é ele fugindo da polícia, né? Mas correndo o risco de se dissociar novamente, né? Porque você vê que ele tá dirigindo aquele carro em alta velocidade, mas a cabeça dele tá tremendo e tem umas luzes e você acha que, não sei, né? Talvez ele se torne de novo Pete, talvez ele se torne um outro personagem, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Ele tá tendo uma coisa meio Cronenberg, assim, a cabeça dele tá toda... Não é simplesmente uma dor de cabeça, ele tá meio que se transformando em alguma coisa quando o filme fecha, né? Talvez vai voltar a ser o Pete ou vai ser uma outra coisa, uma outra pessoa, a terceira pessoa, né? Que consiga lidar com essa culpa dele, né? Esse passado. Exato, exatamente. Um elemento que eu acho bem legal do filme, que é algo que eu acho que eu não lembrava, que o filme começa com alguém tocando no interfone dele dizendo, né, Dick Lawrence está morto, né? E no final do filme você vê que ele mesmo que chega, né? O próprio Bill Pullman que vai e toca no interfone dele e fala, né? É circular a história. Eu achei isso bem legal. Foca ela nesse pequeno mundinho, né? Que esse retorno perpétuo, né? Parece que ele não tem como fugir da culpa, né? Ele mesmo já dá a dica, né? Que o Dick Lawrence morreu, que é o Mr. Eddie, né? O mafioso. Que ele mesmo matou ele. E eventualmente ele vai matar de novo, né? Então é um sonho cíclico, né? Essa coisa. Ele tá preso nessa culpa pra sempre, por mais que ele invente de virar outra pessoa, né? De não lidar com isso. Ele tá preso num tempo cíclico porque ele não tem como fugir de quem ele é, né, no final das contas. Ele tá fadado a sempre voltar a ser o Fred Madsen, né? Por mais que ele tente fugir, por mais que ele crie uma outra personalidade, por mais que ele vá pra alguma realidade alternativa, né, ele tá sempre fadado a voltar pro começo e voltar a repetir, ou seja, na cabeça dele, né, voltar a repetir aquele mesmo ato. Ou seja, lembrar e relembrar, por mais que ele não queira lembrar disso. E aí vai aquele tema que você jogou aqui pra gente, Filipão. Porque o filme, ele traz isso também, a realidade subjetiva, editada, que todos nós temos, e aquela dita realidade objetiva, que no filme eu acho que ela é simbolizada pela câmera. Porque o começo do filme é justamente isso, o Fred Madsen, os Madsen, né? Eles chamam a polícia porque supostamente alguém estaria filmando o interior da casa deles. Eu acho que não tem nada mais, não tem nenhum signo, talvez, mais significativo de uma realidade dita objetiva do que uma filmagem, do que algo que foi filmado, né? Do que a imagem que você vê projetada por uma câmera. Então tem uma câmera filmando a vida dos Madsen, e é justamente a câmera que capta o crime dele. Ele não lembra do crime, mas tá lá registrado na câmera. Ou seja, ele não quer se lembrar que ele fez uma coisa terrível, mas aconteceu. Diegão, você que mencionou ele, né? O Robert Blake, que faz o Homem Misterioso, um cara sem nome, né? Que é uma figura pálida, sem sobrancelha, né? Robert Blake é todo desde os anos 60, né? Ele fez o Sangue Frio, né? O filme, fez aquela série Bareta. E eventualmente ele foi acusado de matar a própria esposa, né? Depois desse filme. Então tem um elo meio macabro aí. Ele é tão estranho, tão esquisito nesse filme. Esse homem da câmera, né? Uma hora que... o Bill Pullman conhece ele numa festa e ele diz, eu conheço você? Ele diz, não. Mas ele diz, mas eu já estive na sua casa. Pode ligar lá e falar comigo agora. Ele liga e ele atende o telefone, né? Cena icônica do filme. O que, que você achou dessa figura, desse homem? O que, que ele, esse homem que registra, esse lembrou um pouco aquele personagem da Marvel que eu acho que eu sei que você conhece, o Watcher, né? É um perpétuo Peeping Tom, né? O que tá vendo tudo sempre, né? É um olho perpétuo de Deus, sei lá, do diabo. O que, que você achou dessa figura dele? Eu achei essa figura fantástica. Acho que é um dos pontos mais fortes do filme, né? Porque a atuação do Robert Blake é realmente bem macabra, né? Bem assustadora. A maquiagem que ele escolheu também, né? Ele pinta o rosto quase todo de branco e põe um batom meio marrom, meio preto. E ele faz uma atuação bem demoníaca, assim. É uma das atuações que eu vi que eu acho que realmente mais se distancia de uma humanidade, de um homem, assim. Ele parece realmente um monstrinho, ele parece realmente um demônio mesmo, um demôniozinho ali. E o David Lynch, ele consegue criar esses momentos de horror nos filmes dele, né? Porque esse filme não é um filme claramente de horror, né? Se tiver que colocar em algum gênero, é meio um thriller erótico, neo-noir, sei lá. Suspense, bem anos 90, mas os momentos que ele aparece, né, são fantásticos, né? E realmente ele é um elemento que acrescenta muito essa qualidade de sonho, né, essa qualidade onírica ao filme, né? Porque a gente fica pensando, né, pro Igor, o Igor tá convencido de que claramente o Fred é uma coisa mais, é uma realidade, o mundo do Fred é uma realidade um pouquinho mais real, e dessa realidade se origina outra realidade, outro mundo do Pete. E é engraçado que, como eu não tinha visto nada antes de rever esse filme, né? Não tinha visto nenhum ensaio, nem nada sobre esse filme antes, né? Eu tava viajando e tava achando que o Pete tava imaginando o Fred. Que o Fred era uma criação do Pete. Que o Fred era uma idealização de como o Pete queria ser mais velho, com 30 e poucos anos, assim, sabe? Saxofonista, com uma mulher maravilhosa, igualzinha a Patrícia Arquette, né? Eu tava tendo essa interpretação muito doida. E aí, mas aí depois o filme vai ficando estranho também no mundo do Pete. Ou seja, os dois mundos têm elementos muito oníricos, né? Muito surreais. É muito difícil saber qual que é real, qual que não é. Até não sei nem se vale a pena fazer essa pergunta. Porque acho que o David Lynch, o filme inteiro é onírico. O filme inteiro é um sonho, pode ser. Então, nesse ponto, é uma beleza, você se liberta, né? Pra você poder apreciar o filme sem se preocupar muito com plot. Eu achei interessante isso que o Diego falou. Eu não tinha pensado o Fred sendo uma projeção do Pete, né? Porque eu acho que isso depende de como a gente vê os personagens, né? Assim, porque eu acho que o Diego, ele fantasiou um pouco o Fred, né? Se o Fred, esse cara bem sucedido, saxofonista bem sucedido, casado, apaixonado por uma mulher maravilhosa, essa mulher maravilhosa que ele tem lá, não sei o quê. E é engraçado como o Diego vê o Fred. E eu vejo o Fred como um cara terrivelmente infeliz. Ele tem sucesso, mas ele não gosta do sucesso dele. Ele é casado com uma mulher maravilhosa, que é a Patrícia Arquette, que é sempre maravilhosa. Mas, né? Não sei se vocês lembram dessa cena, ele é impotente, ele não consegue possuir ela, ele não consegue tê-la. Tem aquela cena de sexo, aquela cena terrível, né, de pesadelo, de sexo, é um sexo que é um não sexo, é um sexo malfadado, né, que ele tenta transar com ela, ele não consegue. Você vê a câmera no rosto dos atores, tem uma edição sonora fortíssima, e ela dá aquele tapinha, e ele não consegue, você vê, né, ele fazendo um esforço muito grande, aí no final ela dá aquele tapinha, né, nos ombros dele, tipo, there, there, sabe, tipo, oh, tá tudo bem, nossa, que pesadelo, isso não são os homens, né, então compreendemos, que pesadelo isso, né, cavaleiros, isso é um pesadelo. Então, assim, e ele suspeita dela, ele suspeita que ela, né, tem duas coisas, né, ele suspeita que ela tem um passado muito obscuro. Ele vai naquela festa, a mesma festa onde ele conhece o Mr. Man, né, o homem misterioso, e ele conhece também o Andy, né, aquele personagem que é super, super sleazy, né, grotesco, aquele cara desprezível, com aquele bigodinho latino, assim, ele parece um, sei, aquele cara é um cafetão, é o excelente Michael Massey. E ele suspeita que a Renee, então, ela teve um passado assim, de, não sei, de puta, né, de garota de programa, né? Ele não sabe o que ela fez, né, ele fica perguntando, né, de onde que você conhece esses caras, né, de onde que você conhece esse Andy, né, muito provavelmente ele é um proxeneta, então o que isso diz a respeito de você, o que que isso diz a respeito do seu passado, e você continua encontrando com ele, né, ele não sabe, né, ele vai lá pro show de jazz, mas aí ele telefona pra casa, a Renée diz que ia dormir mais cedo, mas só que ninguém atende o telefone, dando a entender que talvez ela tenha saído na ausência dele, ou seja, a Renée, ela, afinal de contas, ela é uma capitu, ela tá traindo ele, ela não tá traindo ele. Pra mim, o Fred é terrível, ele é muito infeliz, coitado. Terrível, ele tá assim num momento de crise tremendo. E aí a projeção dele vai ser justamente o Pete, que é um cara mais novo, mais jovem, né, que ainda vive sob a proteção dos pais. Os pais são uns dois frouxos, né, que deixam ele fazer o que ele quiser, e ele é super viril. Tanto é que ele come todas as menininhas da cidade, né? Ele tá pegando lá a namorada do chefão e a outra menina lá, eu esqueci o nome da personagem. Acho que é Sophie, a outra namorada dele, né? Eu acho que é Sophie, alguma coisa assim. Então, assim, ele é o contrário do Fred. Ele tem aquela virilidade, esse lado destemido que o Fred não tem. Sheila, o nome dela. Sheila, valeu, Diegão. Então ele tá pegando essas duas mulheres, né? E tem várias cenas de sexo com ele, né? E com a Sheila, e com ele e com a Alice, né? Que é a nova Patrícia Arquette. Os policiais até comentam isso uma hora. Diz que esse cara pega tudo, né? Eles têm dois policiais seguindo ele, né? Esse filho da puta aí não para de transar o dia inteiro, né? Eles comentam até esse fato. Se eu tivesse uma fantasia, eu queria ter essa fantasia de ser um mecânico comedor. Eu não queria ter a fantasia de ser o saxofonista broxa, não. Esse filho do Gary Busey, que massa, é. Filho do Gary Busey, que é coisa mais cool que essa. Exatamente. Concordo, tô concordando com tudo com vocês. Porque uma coisa que eu tinha achado um elemento ruim do filme, mas agora eu entendo por quê. Eu tava achando, por exemplo, a maneira como o Pete se envolve com a Alice, eu tava achando assim muito automático, muito fácil. Eles se olham, tem uma atração pelo outro e ela passa o telefone pra ele e eles combinam e já vão no motel e já se trepam pra caralho e passam o resto do filme trepando, assim. Não tem nada, eles mal se conhecem, assim, praticamente. Eles vão direto ao ponto, ou seja, é realmente mais uma prova de que é uma idealização, né? De que é um sonho de verdade. Exato, né? E quem nunca passou por isso? É. Eu achei legal, eu acho interessante a escolha do David Lynch, voltando pro Mystery Man, que o Robert Blake, ele depois foi, como vocês já mencionaram, né, ele foi acusado de matar a mulher, e um dos policiais, aquele policial assim mais gordo, de bigode, né, na vida real ele foi um policial mesmo, e ele é um policial que trabalhava pra máfia, era um policial que também depois foi preso, condenado, porque ele cometeu vários crimes, vários assassinatos a mando da máfia, extorsão, suborno, Polito, o nome dele, eu acho, né? Ele e outro parceiro dele, ele era um policial escrotaço, que ele inclusive depois escreveu um livro na prisão chamado Mafia Cop. Ele era um dos Mafia Cops. Caraca! Essa é uma coisa que tem muito nesse filme, essa sensação de perigo e de coisa, de que sempre pode acontecer alguma violência, alguma coisa, algum crime, né? É um filme que tem essa atmosfera bem pesada, né? Que eu acho que essas figuras meio que emprestaram isso, né? Assim, eu não tinha ideia desse policial, por exemplo, né? E o Robert Blake, nessa energia creepy dele, o Lynch captou, né? Mesmo que acidentalmente, isso é injetado na vibe do filme, ajuda, né? Essa atmosfera pressiva. E aí, em contrapartida, uma observação, eu acho que o David Lynch, não sei se o Igor vai concordar comigo, o que vocês acham? Mas o David Lynch é um excelente diretor, ele consegue passar uma vibração, né? Uma vibe, uma atmosfera de que algo violento pode acontecer, tá sempre à espreita, né? Como você falou, perfeito, né? Mas as cenas de violência mesmo, aquela cena de violência na estrada, né? Do Robert Loggia, do chefão, é meio ridícula, meio risível, é meio um absurdo, sabe? Eu achei assim, aquilo ali, não, assim, é uma atuação ruim e nada crível. E o cara chorando, sabe? E o choro exagerado. Eu acho que fiquei pensando assim, cara, o que o Scorsese teria feito na cena? Assim, teria feito uma coisa muito mais greedy, mais violenta, mais escrota, mais mafioso mesmo, assim, mal pra caralho. É meio paródia, né? Tem ele para o cara que chegou perto do carro dele e diz: você tem que aprender a dirigir direito, tem que manter a distância e tal. Você tem que ler o manual de direção, você é um mau condutor de veículo. É meio que uma paródia do mafioso, né? Não é aquela figura medonha que o Mystery Man é. Ele começa meio patético, né? Meio caricatura mafiosa. Eventualmente você vê que ele é mais escuro, né? Nessa fantasia do personagem. Tô adorando essa discussão. Adorei esse ensejo aí do Diego, porque é a oportunidade de falar um pouco sobre essa cena específica, que eu acho uma das cenas mais fantásticas desse filme. Uma das cenas mais fantásticas que eu já vi. Primeiro, né, vou começar contando uma trivia aqui pra vocês. Essa cena começou com uma brincadeira que o David Lynch fez com o Robert Loggia, que é todas as vezes que ele falava, que ele fazia essas cenas, que ele falava as falas dele, né, o David Lynch falava assim, sabe, Robert, a gente não tá escutando você não, você tá sussurrando. Aí ele falava mais alto, aí de novo o David Lynch ficava, Robert, não dá pra ouvir você, fala mais alto, e a cena que a gente vê no filme é a cena em que o Robert Loggia realmente, sem mais paciência, de fato, puto da vida, começa a gritar, sabe, as falas dele. E aí o David Lynch aplaude, segundo o que eu li, falando assim, é isso mesmo, é isso que eu quero. Obrigado. Valeu. Quanto a isso que o Diego tá falando, engraçado, eu não acho um demérito do Lynch, não, e eu tenho um peso pesado aqui para me apoiar nisso que eu vou falar. Slavoj Zizek, num ensaio que ele escreveu sobre David Lynch chamado David Lynch ou A Arte do Sublime Ridículo, ele fala que o ridículo é justamente um dos componentes mais sérios da estética do David Lynch. Esses vilões que a gente vê no David Lynch, pra quem assistiu os filmes do David Lynch, os nossos ouvintes que assistiram os filmes do David Lynch sabem, né, quais personagens são esses. O Frank, do Veludo Azul, o Barão Harkonnen, do Duna, o Bobby Peru, feito pelo maravilhoso William Dafoe no Coração Selvagem, o Mr. Eddie, ou então Dick Laurent, agora no Estrada Perdida. Esses personagens são a encarnação do mal absoluto. Eles são terríveis, eles são muito maus de com força. Eles são maus, assim, sabe, de um jeito que realmente não existe na natureza. Não existe ninguém, sabe? Não adianta você querer psicologizar esses personagens, né? Assim, obrigado. Valeu, Filipão. Filipão tá me lembrando aqui também o Bob no Twin Peaks, né? O grande vilão do Twin Peaks. Esses personagens são muito maus, e não apenas eles são maus. Você não fica apenas com medo deles. Eles são ridículos, eles são exagerados, né? A interpretação dos atores é exagerada, né? O Dennis Hopper, que inclusive foi indicado ao Oscar, né, pelo Veludo Azul, tem uma interpretação magnífica, mas é totalmente exagerada. Por que que o David Lynch, então, cria esses personagens que são ao mesmo tempo encarnações do mal e homens absurdos, ridículos? Porque o que, de fato, né, o personagem do Robert Loggia faz no Estrada Perdida é ridículo, né? O Slavoj Zizek, ele fala que, bom, basicamente, um dos motivos é colocar um pouco de humor no filme, mas assim, colocar nesse exagero desses personagens justamente o momento em que, olha, isso aqui que você está assistindo é uma fantasia. Existe a fantasia, existe a dita realidade objetiva. E os personagens do David Lynch, eles ficam transitando entre uma e outra. Você sabe que eles estão nesse mundo da fantasia quando eles encontram esses personagens, que são encarnações do mal e são homens ridículos, são homens exagerados, são homens, sabe, over the top, são homens transbordantes, você não sabe o que eles querem. E também são homens que são, à sua maneira, hedonistas, todos eles. Porque o Frank também, ele é um hedonista, né, no Veludo Azul. O Mr. Ed também é um hedonista. Ele mexe com o pornô, ele é um gangster, ele faz o que ele quer. Ninguém mexe com ele, ninguém fode com ele. Sabe, são personagens que eles encarnam uma espécie de vontade de poder absoluta. Você não mexe com eles. Eles são terríveis, né? Se você mexer com eles, eles vão te matar, você vai sumir, alguma coisa muito horrível vai acontecer com você. E é justamente para isso. Além deles serem encarnações do mal, assim, além do bem e do mal, eles são personagens que eles encarnam a lei, né? No sentido em que o Pete Dayton, personagem do Walter Zaghetti, ele quer ficar com a Patricia Arquette. Só que ele tem um impedimento. Qual é o impedimento dele? É o Mr. Eddie. Mr. Eddie é o papai superego que chega para ele e fala assim, sabe, tipo, não. Essa mulher aqui você não pode ficar. Você pode ficar com qualquer outra mulher dessa cidade, mas essa aqui, olha, é a minha. Então é apenas transgredindo a lei que esses personagens lynchianos eles vão conseguir mover a trama do filme pra frente, né? É através dessa transgressão, mas para que haja transgressão tem que ter algum elemento lá que, olha, não pode fazer isso. Esse elemento geralmente é encarnado por um personagem absolutamente terrível, totalmente superegóico, muito escroto, exagerado e absurdamente ridículo. Frank, Harkonnen, todos eles são vilões ridículos. E eu acho, eu pelo menos assim, eu acho que é um prazer assistir as cenas do Robert Loggia, né, pra mim, todas elas, pra mim, são absolutamente fascinantes. Eu adoro quando ele aparece em cena. Então eu acho que talvez a explicação. Realmente, o cinema do David Lynch não é um cinema realista como o do Scorsese. Ele não tá interessado em retratar realmente como é que são as figuras do submundo, num estilo documental, Scorsese, Coppola. Não. O David Lynch, ele não é desses cineastas, não. Assim, eu achei as cenas do Robert Loggia, né, especialmente no final do filme, né, que tá rolando aquela cena pornográfica, né, que tá todo mundo olhando, duas mulheres transando e tudo, né, e ele tá com a Patricia Arquette. É bem desconcertante ver um senhor lá, como o Robert Loggia, na idade dele, pegando a Patricia, assim, é foda. É fantástico. Eu adoro. E a morte dele, né, é bem violenta também. Eu acho que o Lynch puxa pra comédia em vários momentos desse filme. Eu ri várias vezes, inclusive na hora que o personagem do Michael Massey morre, que ele, tipo, pula, assim, e ele cai numa mesa de vidro e ele fura a cabeça, ele fica preso, assim. Eu ri nessa hora, né, porque não foi uma morte trágica, é uma morte meio patética, ridícula, né. Eu acho que ele, talvez, é uma ferramenta que o Lynch tem de e quebrar um pouco para não ficar tão opressivo o filme o tempo todo, né? Ele coloca um humor e é nessas figuras antagônicas, né? Eu ia até falar, né, falando em vilões do... Acho que é a menos patética que eu lembro, assim, da carreira do Lynch, a figura vilanesca que eu acho mais interessante, talvez é logo no começo, né? O Homem-Elefante, né? O Freddy Jones, que é o entre aspas, o cara, o dono do Homem-Elefante, né? Que controlava ele, cobrava para as pessoas assistirem, que também é hiper vilanesco, mas ele é um pouco mais humano, né? Acho que daí pra frente, todo vilão vilão dele uma figura histriônica, absurda, né? Acho que é um comentário talvez do Lynch, né? De que você age desse jeito, tem alguma coisa meio patética em você, essa violência absoluta, né? Essa vontade de querer controlar e destruir os outros, né? Que o próprio Lynch era bem ligado nesse elemento de meditação, né? De você se centrar em si mesmo e encontrar uma paz, né? Essas figuras vilanescas ele nunca tem, né? Só caos e violência. Eu acho que ele é talvez um comentário dele, né? Que tem algo meio de patético, né? Você ser desse jeito, né? É uma leitura possível, sei lá. Acho que existe algo de patético nesse cumprimento exagerado da lei, né? Porque você vê, assim, sabe? Tipo, se a gente parar pra analisar bem essa cena do Dick Loran, né? Atacando esse outro motorista na estrada, né? O que que ele tá gritando pro cara, né? Ele tá gritando justamente, ó, coisas do manual de estrada, assim, sabe? Como dirigir bem. Então, eu acho que talvez essa subserviência, né, que essa figura superegóica tem à lei, né, assim, a obediência total à lei, sabe, você não pode fugir da lei. Transgressão realmente é uma coisa que não pode existir de forma alguma. Isso seja algo ridículo. Talvez o comentário dele também vá para esse lado. Eu lembro aqui do personagem do Labirinto do Fauno, né, aquele coronel, né, vilão do Labirinto do Fauno também, cuja maior vilania dele era justamente cumprir as ordens tal qual elas são dadas para ele, né, assim, ele não pensa duas vezes antes de cumprir uma ordem, né, e isso torna aquele personagem justamente um personagem nefasto. Acho que o Guilherme Del Toro talvez esteja em acordo com o David Lynch nesse sentido, assim, porque os dois também, né, são a sua maneira artistas, né, que quebram as regras, que procuram fazer um trabalho que fuja um pouco as expectativas do próprio espectador, né. Os filmes do David Lynch não são exatamente filmes noir no sentido estrito senso, né? Mas eles usam esses tropos do filme noir para fazer uma outra coisa. Então essa quebra das regras é interessante. Então eu acho que pra gente talvez terminar a discussão, a gente não pode deixar de falar também um pouco desse tema da identidade, né? Porque é um tema que tá presente em vários filmes do David Lynch, essa fluidez da identidade, né? Essa identidade que quando você sonha, né, você tem uma capacidade maior de manipular a sua própria identidade e criar outras, uma outra pessoa, né, um alter ego, um duplo seu. E acontece nesse filme, acontece Cidade dos Sonhos, né? Então, a Patrícia Arquette interpreta duas mulheres no filme, que depois a gente descobre que talvez realmente tenha existido só uma, né? A mulher do Fred. Você acha que o David Lynch, por exemplo, fico me perguntando se o David Lynch gostava de criar outros Davids Lynch quando ele sonhava, assim, por que ele tem tanto fascínio por essa questão da criação de um duplo, da criação de várias identidades no mundo surreal, no mundo onírico? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que é através da criação desses eus oníricos, né, desses outros eus, né, que você consegue atingir realidades que antes foram vedadas a você. Porque, assim, da forma como a realidade é mostrada nos filmes dele, Lynch, né, sempre uma galera, assim, eu fico pensando em outros filmes dele, como por exemplo O Lodo Azul, assim, é sempre uma galera morando em umas casas suburbanas, né, uma do lado da outra, né, com aquelas picket fences, com aquelas grades, com aquelas cercazinhas pintadas de branco. Então, assim, a realidade, sabe, é quase que um signo de monotonia, de tédio, de mesmice, sabe, do mesmo acontecendo sempre, mas aí você atravessa o espelho, né, como Alice, ou como Alice, no próprio Estrada Perdida, e você chega num outro conhecimento das coisas. Eu acho que, momento psicanálise selvagem, aqui, fazer uma psicanálise selvagem aqui do Fred Madison, que mata a esposa, né, e depois foge para esse mundo de fantasia repleto de cafetões e gangsters, né, o que ele quer, na verdade, né, é consumir, é poder dar prazer para aquela mulher, né, assim, é consumir um ato sexual, né, que dê prazer para ambos, né, mas mais especificamente, assim, porque ele se mostre um homem viril e satisfaça o desejo da René. E ele faz isso enquanto Pete Dayton, né? Tem aquela cena que eu tenho que dizer que é linda, uma das cenas mais lindas do filme, que eles estão no deserto, né? E tá tocando aquela The Siren Song, né, da This Mortal Coil, e a Patricia Arquette tá nua, sabe, e tem, sabe, tá tudo muito iluminado, e ela tá em cima, né, do Balthazar Getty, e eles estão fazendo amor, e é uma cena, é propositalmente exagerada, você vê que ela tá em câmera lenta, assim, sabe, jogando os cabelos pra cima, uau, é tudo muito over, e aí ele fica repetindo, né, ah, eu quero você, eu quero você, eu quero você. Esse é o momento em que, finalmente, parece que ele atingiu o prazer máximo, né, ele tá gozando, né, assim, num sentido lacaniano da palavra, é o jouissance, né, que ele tá, que ele atingiu naquele momento. Aí no momento que ele captura isso, né, no momento que ele consegue isso, que é algo que o Fred Madison não conseguiu no começo do filme, ela vira e sussurra no ouvido dele, "You will never have me", sabe, você nunca vai me ter, sabe. Então no momento que ele atinge, no momento que ele realiza os desejos dele, ele vê o desejo dele se esvaindo pelos dedos dele como se fosse areia no deserto. E eu acho que talvez seja por causa disso, sabe, porque por que que eu tenho que inventar um outro eu? Por que que eu tenho que fugir da realidade, sabe, porque apenas nessa fuga da realidade eu vou conseguir realizar os meus desejos que de outra forma eu não consegui sendo eu mesmo. Mas a Estrada Perdida nos adverte que nessa realização, nesse percurso para realizar o desejo, você pode encontrar muitos monstros pelo caminho. Né? Você vai encontrar com o lado obscuro do mundo, você vai encontrar com fantasmas, com demônios, com figuras realmente nefastas e sórdidas. Então, a realização dos desejos, né, no final das contas, né, como o Fred Madison experiencia aqui no Estrada Perdida, como a personagem da Naomi Watts também experiencia no Mulholland Drive, como a personagem da Laura Dern também experiencia lá no Inland Empire, a realização dos desejos e a realização dos sonhos pode não ser uma coisa muito boa, né? Pode nos levar ao inferno também. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre Lost Highway, filme do saudoso David Lynch, com o Bill Pullman, grande elenco, né? Que eu acho que, por mais que, né, como a gente falou, alguns de nós, assim, não é talvez o top dos tops do Lynch, você tem que assistir para entender qual é a vibe do Lynch, do que se trata o David Lynch. Esse é um filme que resume bastante, assim, a estética dele, os interesses dele, e se você nunca assistiu nenhum filme dele, você tem um pouco de receio de filme assim mais artístico e tal, talvez você comece pelo Homem-Elefante, que é a dica do Diego, e aí eventualmente você chega no Lost Highway, e aí você se aventura e chega até o Inland Empire, assim, que é bem abstrato e interessante. Mas é um cara bem... que teve uma obra bem marcante, uma figura mesmo do cinema, vai fazer falta, e esperamos que vocês realmente assistam o filme e tenham gostado do nosso podcast, né? Só que antes da gente anunciar qual vai ser o próximo, deixa eu perguntar aqui pro Diego, por exemplo, qual é a sua dica da semana? O que você recomenda para os nossos ouvintes? Pessoal, tem um filme dos anos 90, acho que do mesmo ano que o Estrada Perdida, que também é um filme que pode ser enquadrado em neo-noir. E é um dos maiores filmes policiais que eu já vi, assim. Acho que é um roteiro também meio quase perfeito, que eu já vi muitas vezes. É um filme assistível muitas vezes, assim. Tem a primeira grande atuação do Russell Crowe nos Estados Unidos, quando ele sai da Austrália. E também Guy Pearce, né? Os dois estreiam com esse filme lá nos Estados Unidos. E duas atuações primorosas, né? E carismáticas. Dois policiais opostos. Que é o LA Confidential, Los Angeles Cidade Proibida. Esse filme é imperdível. Esse filme é... Quem gosta de filme policial é um dos top 5, talvez, na história. Eu acho que maravilhoso, né? Eu acho que nos anos 90 produziu muitos filmes de polícia e ladrão perfeitos, assim, né? Acho que são os melhores, talvez. Porque, tipo, também tem Fogo Contra Fogo, de 95, né? Heat, que é talvez o grande filme, né? Desse gênero. Então, a minha indicação é esta. Los Angeles, Cidade Proibida. Muito bom. Filmaço. E você, Igor, qual é a sua dica para os ouvintes? Ainda nessa linha do neo-noir, né? E aproveitando que a gente está falando do David Lynch, que, como eu já falei, é um dos meus cineastas favoritos, né? Eu gostaria de indicar para quem ainda não assistiu, né, um dos grandes clássicos do David Lynch, né? Que é um filme de 1986, com o Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper. Eu já comentei a respeito desse filme nesse podcast aqui, um filme que eu adoro, Veludo Azul, né, Blue Velvet, que eu acho que ele traz vários tropos, né, do neo-noir. Ele não é tão abstrato, ele não é tão, entre aspas, confuso ou enigmático quanto Estrada Perdida, ou Cidade dos Sonhos, ou Império dos Sonhos, mas é um filme que você já vê a marca, né, da mão do David Lynch, né? Infelizmente, né, o cinema surrealista, né, morreu com ele agora, assim. Eu não consigo imaginar nenhum outro cineasta atual, contemporâneo, né, que continue nessa essa tradição, né, que começou já há muitos anos, né, com Salvador Dalí, Luis Buñuel, cinema surrealista. Tem outros cineastas, né, espalhados pelo mundo, né? Tem o Jans Vankmajer, na Tchecoslováquia, também cineasta surrealista, né, fantástico. Então, como eu falei, não consigo imaginar ninguém, né, que leve para frente o cinema surrealista. Veludo Azul não é um filme surrealista, é um filme mais linear, com uma conclusão até bonitinha, né, que muita gente acha cafona, mas que eu acho uma graça. Não vou dar spoiler aqui, mas a minha recomendação é essa, né, para quem não assistiu aos filmes do David Lynch. Bom, primeiro, para quem não assistiu aos filmes do David Lynch, para tudo e vai assistir todos os filmes do David Lynch, todos eles. Inclusive Duna, viu, seu menino travesso? Essa história de Duna, de Denis Villeneuve, que é bom, mas assista o Duna do David Lynch também. Assista todos os filmes do David Lynch, mas a minha recomendação de hoje é Blue Velvet. Muito bom. E a minha dica vai ser um documentário. Eu acho que é um filme que acompanha bastante esse livro, né? Essa autobiografia dele, que na verdade não sei se é autobiografia, tem uma escritora que fez junto com ele, né? Se chama Room to Dream, Espaço para Sonhar. Eu recomendo o audiolivro em inglês, se você tiver condição de ouvir, porque tem muitas divagações do David Lynch falando sobre a vida dele, né? E um projeto que saiu uns anos antes, que tem bastantes temas paralelos, né, de falar um pouco da vida dele, mas é um documentário que só toca a produção artística dele, basicamente. É, chama David Lynch, A Vida de um Artista, de 2017. É um filme esse que foi feito com dinheiro de financiamento coletivo, né? Você acompanha, tipo, um dia dele lá pintando com a filhinha pequenininha dele, ele já é idoso, assim. Falando do trabalho, você vê ele pintando aquelas obras dele meio Francis Bacon, né? Meio surrealistas, bem macabras. Falando de da arte como um trabalho, como algo que você tem que fazer, uma função física, né? Que eu acho bem legal, eu me identifico muito com arte como atividade, né? É uma janelinha na vida dele, no processo criativo de trabalho dele, eu achei bem legal. É, então fica a minha recomendação, se você tem curiosidade, assim, não é um apanhado muito profundo sobre os filmes dele, nem nada, é só sobre ele como pintor e ele como figura, né? David Lynch, A Vida de um Artista, de 2017. Muito legal. E o livro, né? Espaço para Sonhar, que tem versão em português também, se você não entender inglês, não tiver condição de ouvir um audiolivro, que é muito comprido, inclusive. A vida dele é bem interessante, tem muitas coisas dos filmes dele que são inspiradas na vida dele. Por exemplo, o próprio Blue Velvet, que o Igor mencionou, tem uma cena famosa, né, da mulher saindo nua lá, meio desnorteada, agredida. É uma cena que aconteceu exatamente aquilo, quando o Lynch era criança, ele viu aquela cena, né? Ele fala disso. Então, você vê como a vida dele informou a obra dele, o cinema dele. Então, é bem legal, recomendo. E é isso, galera. Então, esse foi nosso episódio sobre o David Lynch, sobre a Estrada Perdida. Também tocamos bastante o Realidade e Ilusão, que é o tema geral da temporada. E agora a gente vai continuar com a temporada. Só que a gente teve uma recomendação no ouvinte, o Marcelo Frost, que entrou em contato com a gente via Instagram. Geralmente não dá tempo, né? Quando a gente planeja a temporada, os filmes já estão lá. E se vocês podem fazer sugestões, que a gente adora e tal, mas às vezes não dá tempo, né, do filme que vocês vão passar. Se for muito específico de uma temporada, se bobear, a gente já gravou tudo, não deu, mas no caso dele, deu certo. Ele recomendou um filme que a gente julgou aqui, que vale muito a pena, que combina com a temporada, que é de um autor também super interessante, que eu sei que pelo menos o Igor, eu sei que ele é bem familiar, né, o Ken Russell, um filme chamado Altered States, Viagens Alucinantes, com William Hurt, filme, acho que de 80, 81, bem psicodélico, sobre viagens psicodélicas, mas ele toca também muito nesse assunto, né, de o que é real, o que é uma ilusão, o que é uma construção da sua cabeça, o que é um fato físico, biológico mesmo. É um filme bem interessante, então vai ser o nosso próximo episódio. Bora dar tchau para os ouvintes? Diegão! Tchau, pessoal. Até mais. Adorei esse episódio. Foi muito, muito enriquecedor para mim. Mais uma aula para me ajudar a apreciar mais o David Lynch e os filmes dele. Os grandes filmes desse diretor. E agora, o próximo episódio realmente promete, né? É um filme que eu ainda não vi todo, inteiro, mas eu tava gostando, né? A atuação fantástica do William Hurt. Vai ser interessante essa discussão, com certeza. Muito bom. É um filme doidão. E aí, Gão, o que você tá achando do Ken Russell pro próximo episódio, hein? Bora dar tchau. Eu estou animadíssimo pro Ken Russell. Ken Russell é um dos cineastas mais extravagantes, exagerados, ridículos, estrambólicos, né? Flamboyants, né? Da história do cinema. Eu adoro o cinema dele. Adoro também os filmes que ele fez pra televisão, né? Sobre compositores clássicos, né? Alguns estão disponíveis no YouTube, então recomendo pra quem não conhece a obra do Ken Russell e pra quem gosta de música clássica também, assista esses filmes que ele fez pra... Eu não sei se foi pra BBC, enfim. Filmes que ele fez pra televisão britânica nos anos 60. E o filme que a gente vai discutir no nosso próximo episódio é um filme que eu acho fantástico. É um filme menos exagerado do Ken Russell, né? Um Ken Russell um pouco mais comedido, mas ainda assim é o bom e velho Ken Russell, que foi um cara tão excêntrico que terminou a vida dele participando do Big Brother, né, na versão britânica dele. Ele era um cara esquisitíssimo. Enfim, a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Cavalheiros, foi um prazer conversar com vocês sobre esse filme, que é um filme que eu amo desde 1997, desde que eu era pequeno, desde que eu era garoto, desde que eu era moleque. Gostei muito dessa discussão, foi uma excelente oportunidade para que me aprofundasse um pouco mais, né, refletisse um pouco mais sobre alguns temas nesse filme, que eu acho tão bonito, né? Tão bom. Assim, é um filme perturbador. Eu falei no começo do episódio que era um filme perturbador, mas eu acho que, acima de tudo, eu acho Estrada Perdida um filme lindo, visualmente lindo, sonoramente lindo. E agradeço a todos e todas que tiveram a paciência de escutar a gente aqui nesse episódio. Se vocês ainda não fazem isso, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Spotify, mandem sugestões, mandem críticas, mandem listas de filmes sobre os quais vocês querem que a gente converse aqui. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Um beijão. É isso aí, pessoal. Esperamos vocês aqui 2 semanas. Falou!